Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quarta-feira, 12 de fevereiro, em discussão única, o projeto de lei 2718 de 2014 do deputado Luiz Paulo, do PSDB, que acrescenta dispositivos à lei 4892 de 2006. O texto dispõe sobre os produtos que compõem a cesta básica no estado do Rio, acrescentando o filtro solar com fator igual ou superior a 30, na cesta que hoje conta com 24 itens. O câncer de pele é o que tem maior incidência na população brasileira e do estado do Rio de Janeiro, mais que o câncer de mama e mais que o câncer de próstata. Ocorre que o câncer de pele, ele tem duas vertentes: o melanoma, que é um câncer gravíssimo, muitas vezes fatal, e o câncer não melanoma de pele, que é curado, mas precisa ser tratado, muitas vezes com intervenção de cauterização, etc, etc. Cada vez mais os verões nossos são mais fortes e os raios solares promovem cada vez mais estragos nas nossas peles. Então, o filtro solar com um fator superior a 30 passou a ser uma exigência preventiva de todos. O cidadão como eu, que é careca, tem a obrigação de usar filtro solar todos os dias do ano. Mas as pessoas, de maneira geral, precisam usar filtro solar pelo menos no período de verão. E ele sendo incluso na cesta básica, evidentemente diminui a carga tributária. E não é qualquer filtro solar, para não ser confundido com bronzeador. Tem que ter um fator de bloqueio superior a 30, conforme as recomendações médicas. O projeto vai para o governador Sérgio Cabral, que terá 15 dias úteis para sancionar ou vetar a lei. Reportagem Ronaldo Ribeiro.